RP Alves. RP Alves. RP Alves. Armas e rosas, armas e rosas, me fazem companhia, me fazem companhia, 24 horas, 24 horas. Assim é a vida, assim é a vida, sempre dividida, sempre dividida, em armas e rosas, em armas e rosas. Armas e rosas. Acordei de madrugada com minha alma chamando, falando que de dia meu coração tá vacilando. Meus sentimentos são bons, mas o mal vai desviando. Na minha mente anjos e demônios sempre duelando. Sei que a guerra nunca é dúvida, é certeza. Ainda não sei se a paz é força ou fraqueza. Rotas podem ser armas, não se mede pureza. Disfarçados de presa te mastigam na mesa. Cultivo roseiras e arsenais, sempre preparado pra colher o que tenho. Porque de forma cristalina, tipo mar caribenho, desde que nasci vejo que armas e rosas, armas e rosas, me fazem companhia, me fazem companhia, 24 horas, 24 horas. Assim é a vida, assim é a vida, sempre dividida, sempre dividida, em armas e rosas, em armas e rosas. Armas e rosas. Tenho uma em cada lado da cintura, tem pétalas pra bárbaro e bala pra quem procura. Na barca sem placa, sem carta, sem juras, fui minha própria cruz, me pus nessa rua tão escura. Mas entre luz e sombra eu me pego na penumbra. Tem que ter frieza na certeza e na dúvida. Quem consegue ver além do véu da curva, ser o mesmo céu no sol e na chuva. Lados que você consegue perceber sem vacilar pra crer, acelera pra ver o que gera. Não adianta correr porque eu sei que armas e rosas, armas e rosas, me fazem companhia, me fazem companhia, 24 horas, 24 horas. Assim é a vida, assim é a vida, sempre dividida, sempre dividida, em armas e rosas, em armas e rosas. Armas e rosas.